Rafaela Santos, a favorita. Fica comigo essa noite, eu te quero. Tô caidinha por ti, eu não nego. Quero dividir meus beijos com tua boca. Só de pensar, meu amor, fico louca. Olha essa lua brilhando que tudo. Vem ver a noite mais linda do mundo. Juntinho comigo eu te levo às estrelas. Corre pra aqui, cala a boca e me beija. I love bebê, I love compás. Eu gosto de tu, até de graça. I love bebê, I love compás. Eu gosto de tu, até de graça. Eu gosto de tudo.